Senhor. Mais afiada é a espada do Senhor dos exércitos. Mil à direita, mil à esquerda, derrotados fugirão. Em grande vitória eu gritarei. Do céu.